quatro estações do ano. Só faço o que eu quero e tudo que eu quero é somente você. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Ai, ai, paixão. Ai, ai, paixão. Transando papo tão gostoso e decente, eu sou tu, sou nascente, tu minha estrela bobinha. Transando papo tão gostoso e decente, eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha. Que o mundo é nosso, de te esquecer eu não posso, é uma fixação. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Nas quatro estações só faço o que eu quero e tudo que eu quero é somente você. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Ai, ai, paixão. Ai, ai, paixão. Transando papo tão gostoso e decente, eu sou teu sol nascente, tu minha estrela bobinha. Transando papo tão gostoso e decente, eu sou teu sol nascente, tu minha estrela bobinha. Até parece que o mundo é nosso, de te esquecer eu não posso, é uma fixação. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor.